tijolo da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. We'll be right back. você vai ser quando você Yeah.